ZYT 281, Rádio Vicência FM 98,5 MHz. O som da cidade. Está entrando no ar o programa Debate Bola com os craques da pelota. A partir de agora, o assunto é futebol. A notícia do seu clube do coração no Debate Bola com Matheus Nascimento, Anderson Batista, França e a participação de Alessandro Matias. Nas técnicas, Josuel Cândido, Pamucro, Moisés Silva. Programa Debate Bola. Boa tarde, 12 horas e 3 minutos, 12 e 3, está entrando o nosso debate de bola aqui na Rádio Vicência FM, já começando, claro, aqui com a nossa equipe que já está por aqui, o blogueiro e radialista Anderson Batista já está aqui, comenta aqui para a Rádio Vicência FM, o blogueiro Matheus Nascimento e radialista também já está por aqui, vai bater um papo bem legal, e o jornalista Alessandro Matias, claro, com a gente, para a gente fazer esse debate de bola hoje aqui, daquele jeito, hoje dia 2/12/2017, rapaz, tá chegando o finalzinho do ano. É, tá chegando o finalzinho do ano. Mas a gente já começa com Anderson Batista. Boa tarde, Anderson. Olha aí, vai se preparando porque dezembro chegou. Dezembro chegou. Boa tarde, amigos ligados na Rádio Vicência FM. Boa tarde, Moisés e Matheus Nascimento. Vamos para mais um debate bola, mais uma edição do nosso programa semanal, trazendo os destaques do futebol de Pernambuco, hoje em especial trazendo aí um pouco de discussão da Copa do Mundo. Os grupos foram definidos ontem à tarde e vamos aqui esclarecer, debater um pouco dessa chave que o Brasil pegou aí na primeira fase. E claro, esporte, esse jogo decisivo do esporte contra o Corinthians e muito mais assuntos aqui no nosso debate bola. Eita, é isso aí. Vamos lá com o Matheus Nascimento. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes do nosso debate bola. Boa tarde. Moisés, Anderson Batista, nosso amigo Alessandro também já está aí na linha. A gente vai trazer também, eu vou trazer também para vocês que não sabem, acompanharam aí pelas redes sociais, né, mas a seleção, a gente fala de futebol, mas fala também do esporte licenciano, a seleção de handball, acho que Moisés em outras edições, aí Moisés já deve ter trazido e também no show da manhã, com certeza deve ter trazido para vocês. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre o esporte aqui na nossa cidade, que se tornou, né, o principal esporte praticado agora na nossa cidade, que é o handball, tendo visto aí as conquistas. Somos bicampeões geral aqui de Pernambuco e passamos de fase aí na Copa Pernambuco também, né, que vai ter outra fase agora esse ano, outro ano, no ano 2018. E a seleção de handball calgando aí, né, a seleção a ser batida em Pernambuco. A seleção da cidade de Vicência. A gente vai falar um pouquinho aqui. Tentei entrar em contato com o Leandro, mas o Leandro está naquele corre-corre de final de ano, né? A diretoria tem que fechar o orçamento lá direitinho, então ele está naquele corre-corre. Mas a gente vai tentar entrar em contato para num debate bola aí no final do ano, a gente conversar com ele direitinho. Fazer um balanço. É bem interessante. Então, esse é o meu destaque de hoje aqui para o nosso debate bola. De volta, né? De volta. De volta. Tem mais férias do que tudo, Matheus. Cara, tá demais. Olha só, aqui está com a gente o nosso amigo Alessandro Matias, que faz parte também da nossa bancada, está com a gente por telefone. Boa tarde, Alessandro. Seu destaque para essa tarde de sábado, dia 2/12/2017. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, meus amigos da Rádio Vicência, quem está em casa nos ouvindo nesse momento. Destaque do esporte aí é o que está nessa semana. O esporte já está confirmado, né? O técnico Daniel Paulista falou que o time vai ter, apesar de ser o mesmo time, né? Há 4 rodadas, mas tem variações sobre o mesmo tema, como diria o poeta. E no Corinthians, na manhã desse sábado aí, o Corinthians treinou com a novidade aí do Pedro Henrique, né, que está recuperado de gripe e será titular neste domingo às 17 horas na Ilha do Retiro. Então esse aí é o destaque, viu? 12 horas e 7 minutos. Vai a gente começar já com o Alessandro que tá com a gente. A gente solta a vinhetinha do esporte. Esporte. De novo. Esporte. E a música do Leão. Casa. Vamos falar do esporte que tem um jogo decisivo. Esse jogo, já falei no meio de semana, viu? Se você não tomou seu... E hoje é sábado, aqui tem feira na cidade. Então se você não já foi pra feira comprar o maracujá, compre. Então vá pra farmácia comprar algum maracujina. Porque o final de semana, além de você estar ligado no jogo do esporte, você vai ter que estar ligado em três jogos. Avaí, Vitória e Curitiba. Eita danado, o bicho vai pegar. Esse é o jogo do final de semana. Bora, Alessandro. Conta pra gente aí a expectativa, porque no meio de semana você trouxe um monte de informações. Vamos juntar tudo agora e trazer tudo de novo para o pessoal. E é novas, né, claro. Ainda bem que você falou em outro suco, né? Mudou do suco de caju para o maracujá. O maracujá. Graças a Deus, né? É a evolução. Evolução, bom, tá aumentando, tá mudando. O clima é aquele, né? Tem torcedor aí que já não está se aguentando, alguns fazem o desestresse, vamos chamar assim, com exercício físico, os outros vão tomar uma cerveja, outros vão conversar. Enfim, cada um tá ocupando o tempo como pode, né, Recife, e isso eu escuto diariamente aqui, em todo momento aí, os torcedores amigos mais próximos. Hoje pela manhã existiu uma dúvida com relação à venda dos bilhetes aí para a torcida adversária, né? Em princípio, a gente recebeu a informação da assessoria de comunicação do esporte logo cedo que não seria hoje e que seria amanhã. Mas, logo em seguida, poucos minutos depois, recebemos outro comunicado que o clube iria, né, fazer a venda dos bilhetes com 3 mil ingressos para a torcida visitante, o valor de R$10. E tem muito torcedor que está me ouvindo aqui e que segue no Twitter também do site do Prato Esporte, que está colocando lá, ah, que absurdo, diretoria isso, R$10 somente, deveria ser R$100 o ingresso. Enfim, o torcedor tem que lembrar que a gente vive num país, né, um país sem leis, e o Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda de um ingresso diferenciado, né, e esse setor existe um similar para a torcida local. Então, se existiu o bilhete de graça para o sócio, é lógico que o torcedor corintiano não é sócio do esporte. Então, não pode ser de graça. Com relação a isso, o mesmo setor, né, para quem não é sócio, cobra R$10. Então, a política de cobrança de ingresso por apenas R$10 não depende do esporte, dos dirigentes, nem de ninguém. Então, para o torcedor ficar sabendo aí que o ingresso custa R$10, porque existe um setor dentro do estádio do Retiro que é similar ao tobogã ali do placar, onde a torcida do Corinthians vai ficar. Então, tem que custar R$10 por lei, né? Ninguém pode ultrapassar. O bom do lado do esporte é a confirmação desse time aí, né? Para quem não pegou ainda a escalação e está com o bonde andando, vamos lá, Magrão, Raul Prato, Henrique, Duval e Sander, Anselmo, Patrício e Diego Souza, Mena, Martins e André. É esse time que vai. Daniel Paulista ontem na coletiva de imprensa falou, pedindo, né, paciência ao torcedor do esporte, dizendo que vai para apoiar realmente, está surpreso, o elenco gostou dessa excelente distribuição de ingressos aí rápida, né? Foi uma coisa bem ligeira que se esgotou, mas que o torcedor lembre que o jogo tem 90 minutos, né? Vamos ter paciência, é o jogo mais importante do ano do esporte. Não é um jogo para ganhar título, mas que é para nós descer para a segunda divisão, é para comemorar, né? Para quem acha que não, mas até o apito final o cara tem que torcer e pelo menos 10 minutinhos, aqui 10 minutos de alívio, torcer como se fosse um título, porque cair para a segunda divisão, aí as reclamações, as críticas, né, tudo que deu errado e tal, enfim, deixa para segunda-feira mesmo, curta o domingo aí, sabendo que se for positivo aí o resultado, que o esporte ficará na primeira divisão. Não, o time do esporte está escalado, Anderson, Matheus, Nascimento e... O que esperar do jogo daqueles? Esperar um esporte aguerrido em campo, sem dúvida alguma, precisa dos 3 pontos. Antes de torcer por resultados de outras equipes, ele precisa fazer a sua parte. Diante de um Corinthians que está 95% de férias e jogadores também que querem mostrar o seu valor dentro de campo, quem sabe para uma possível renovação de contrato, e até jogadores mesmo que contemplam a base do Corinthians e que querem subir para o profissional, ganhar mais chances diante do técnico Fábio Carille. Então será um jogo interessante, onde o Sport tem que manter uma postura muito eficaz para, quem sabe, logo largar na frente, sair com um 1-0, que seria muito interessante, para aí sim não se acomodar no jogo, mas tentar buscar o segundo e administrar um pouco a partida. A partir dos minutos finais, o Sport tentar olhar para as partidas. Mas primeiro, olhar para si, fazer o seu resultado e esquecer os outros jogos da última rodada. É, porque também se todo mundo perder, o Sport empatar ou perder, também não vai adiantar de nada, né, Matheus? Pois é, essas contas já foram feitas, né? Teve uma semana aí. Eu fiz tanta conta já que eu tô quase virando um cara da... Pois é, e a matemática é simples, vencer, né? O Sport, a gente tá na zona de rebaixamento, vencer primeiro, como falou o Anderson, e depois pensar, olhar, fazer as contas, se realmente... É, vai fugir aí do rebaixamento. E também para os jogadores, né, absorver essa energia positiva que a torcida vem tendo. Isso foi uma semana realmente encarada como uma semana de decisão. É, como o Alessandro falou, não é uma disputa de um título, mas tem que se encarar realmente como uma decisão. Tendo visto aí que a torcida em 72 horas esgotou, né, os ingressos aí para o jogo. Teve até criança colocando vídeos aí nas redes sociais, chorando porque queriam de presente um ingresso para assistir essa partida em especial, né? Então é uma partida que tem que ser encarada realmente como uma decisão. Se o Sport entrar no clima que o Diego Souza vinha no campeonato antes, então pode esperar que vai cair para a segunda divisão. Então tem que se encarar realmente como uma decisão essa partida. Ô Matheus, já que você falou dessa criança, esse menino aí foi ouvido aí pelo Sport, né? Viram os vídeos dele, essa situação toda, e ele ganhou o ingresso aí para quem vai levar ele também pro estádio. Então o aniversário dele vai comemorar dentro da Ilha do Retiro. Ele ganhou e vai ver se comprou ele também. E se Deus quiser, com a permanência na Série A, né? Que legal, legal, né, essa ação do Sport. Observando o outro lado da moeda, os jogos que o Sport depende de um resultado ruim das suas equipes que estão aí batendo com o Sport de frente pela permanência, o Vitória tem 4 desfalques para o jogo contra o Flamengo. O Flamengo também tem desfalques. O zagueiro Rodolfo e o atacante Felipe Vizeu foram suspensos pela STJD por 4 partidas, de partidas nacionais, e não atuam contra o Vitória. Com o Guerreiro machucado, segue a dúvida aí de quem será o centroavante do Flamengo nessa partida. O Guerreiro fora aí por suspensão, diante da FIFA, por questão de doping, e o Felipe Vizeu, que foi importante no meio da semana, pela Copa Sul-Americana, não jogará essa partida. Na zaga, que é mais difícil ainda, porque o Hever se machucou, o Rodolfo agora sem poder jogar. A equipe do Flamengo pode ter aí o Rafael Vaz na zaga, ou o Léo Duarte e o Juan, que vinha sendo titular. Então aí vamos ver quem é que vai fazer a dupla com o experiente zagueiro do rubro-negro carioca. Do lado do Vitória, 4 desfalques importantíssimos: Trelles, o atacante, Jefferson, lateral esquerdo, o Wallace, zagueiro, e o David, que é uma das promessas aí do Vitória, que foi logo na Copa do Nordeste, fez um bom nordestão, e no Campeonato Brasileiro seguiu a boa fase. E agora desfalque nessa partida, que é imprescindível para a equipe baiana. E pelo lado do Coritiba, nessa partida contra a Chapecoense, são 6 desfalques acumulados do técnico Marcelo Oliveira para esse jogo. E é mais complicado ainda porque o Vitória atua em casa, diante de seu torcedor. O Coritiba vai até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense, que necessita de uma vitória para sonhar, quem sabe, com uma vaga na Taça Libertadores, e não terá os seus 2 laterais titulares nesse jogo, todos lesionados, o Dodô e o William Matheus, além do volante Alan Santos e do atacante Henrique Almeida. E na zaga, o Werley está suspenso, além do atacante Ian Sassi. Exemplo. O que é que a gente pode esperar desse Flamengo? O que é que vocês acham aí? O Flamengo agora tá com uma, assim, tá no meio do. Assim, tá numa espada, ele tá naquele meio. Por quê? Ele tem uma final da Sul-Americana, que querendo ou não, se ele jogar a bola que ele jogou na última quarta-feira do segundo tempo, ele é favorito sim para ser campeão, na minha opinião. Porque não foi aquele time que eu. Com as falhas do Muralha, né? Enfim, parece que o time tá com outra energia e venceu bem a equipe do Júnior. vai pegar a equipe do Vitória jogando na Bahia, onde o Vitória também não é bom. Não vai bem ali, acaba perdendo seus jogos, até jogos fáceis, e acaba perdendo. Mas, ou querendo ou não, vai lutar para não cair, e vai ter também a torcida, que é exemplo do Sport, também vai lotar o campo lá do Vitória. Então, assim, eu, na minha opinião, esse time do Flamengo vai vir com a cabeça muito também focada na Sul-Americana. Aí resta saber, né, se vão jogar para se classificar para a Libertadores ou se vão jogar pensando em uma possível ser campeão da Libertadores. Você vê a escalação todinha do Flamengo? Não. Então, resta a dúvida, né? Se o Flamengo vai entrar com a equipe realmente para calgar essa vaga na Libertadores, ou então ele vai jogar só para cumprir tabela, porque o Flamengo, só um minuto, Alessandro, o Flamengo, depois do jogo, né, da quinta-feira, o Flamengo com certeza está totalmente, já não tem, tem risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com certeza ele vai ficar focado para ganhar esse título sul-americano. Com certeza, eu acho. Pelo jogo, né? Pelo jogo que ele fez na quinta. Na quinta-feira, né? Então, fica aí. Sim, Alessandro. Moisés, você rodou. Não respondeu. Você acha que o Flamengo vai querer garantir uma vaga na Libertadores contra o Vitória ou vai aguardar para a final na Sul-Americana? O Flamengo, Alessandro, ele vem forte para essa partida contra o Vitória. Na minha opinião, ele vai garantir sim, em Salvador, essa vaga contra a equipe baiana, porque ele não vai esperar para a final de uma Sul-Americana, tendo em vista que, mesmo decidindo em casa contra o Independiente, mas é uma equipe que mostrou um bom futebol, tanto nas quartas de final contra o Atlético Tucumã, quanto nessas semifinais, onde estava na desvantagem e acabou tirando essa vantagem do Libertar, jogando em Avejaneda. Então eu vejo com bons olhares esse jogo do Flamengo, que o Flamengo vai sim querer pelo brasileiro, já está garantido, para na Sul-Americana ter um pouco mais de tranquilidade para decidir o título. Esse foi o papo que a gente teve ontem. Calma. Off. Ele segurou a posição dele, eu tô segurando a minha. Eu mesmo não vejo essa empolgação, por mais que garanta a vaga na Libertadores logo no Brasileirão, eu não vejo essa empolgação do Flamengo, não. Eu vejo o Flamengo focar. Eu fui nas redes sociais do Flamengo e também nos comentários lá do GloboEsporte.com e eu vi que a própria torcida está focando muito nessa Sul-Americana. Claro, se vai ser campeão ou não, aí mas a questão que envolve essa partida é que, caso uma não vaga do Flamengo à Taça Libertadores de 2018, a permanência de Reinaldo Rueda no comando da equipe é praticamente inexistente. É um técnico que veio para comandar o Flamengo numa possível Libertadores em 2018, e o clube vai querer isso, tanto pelo brasileiro como pela Copa Sul-Americana. O caminho mais próximo é o Nacional. Só falta uma partida. Ele ainda vai tentar contra o Independiente um título que pode sim lhe dar a vaga, mas que são dois jogos. Tem outra equipe muito mais qualificada do que o Vitória numa final, querendo também essa vaga, que, por sinal, o Independiente é o maior campeão da Libertadores na história. Tem sete títulos. Entre ganhar, eu vou com o Anderson também, entre ganhar uma vaga na Libertadores com um jogo contra um Vitória, do jeito que o Vitória vem na Brasileiro, e entre arriscar para uma final com um time argentino, na força que ele tem, Eu sou como o Anderson, eu dirigente do Flamengo, eu não pensaria duas vezes em orientar os jogadores aí com tudo nisso aí. E segundo plano, mesmo sendo título, prêmios, aquilo tudo aí, que é muito bom, excelente, diga-se passagem para a premiação da Sul-Americana, mas é muito mais fácil atacar o Vitória primeiro e garantir, e mesmo com cansaço, e mais tranquilo para a decisão, já pelo menos garantido em termos de Libertadores. Agora, o Moisés falou aí sobre as redes sociais do Flamengo e tal, eu também entrei, para você ver como é uma coisa sazonal, né? É momentâneo. O Moisés viu que o torcedor queria só na decisão, na Copa Sul-Americana. No momento eu entrei ontem, eu vi assim uma chuva, uma enxurrada de comentários de torcedores do Flamengo nas redes sociais, querendo um jogo contra o Vitória mesmo, para garantir logo isso aí. E com tudo, para atropelar o Vitória. Então, é engraçado isso, né? As redes sociais, elas dão essa oscilada aí. Vamos ver, sim, Matheus. Porque é isso mesmo, porque as redes sociais hoje em dia, muita gente usa a internet e é aquela coisa mais rápida, né? Mais de momento. Muito então, mais instantânea. Por isso que sempre mudam de opinião, sempre você coloca uma enquete hoje, lado está ganhando, o outro pode ultrapassar nesse exato momento, então a internet é bom por conta disso. Agora, a gente está aqui discutindo essa questão, né, do Flamengo, se vai vencer o Vitória, se vai jogar com o time A, ou B ou C. A gente também tem que lembrar que tem outro time que está envolvido nisso, o Coritiba, e também temos o Avaí nessa história também. O Avaí é um porque é muito dúbio falar do Avaí. Porque o Avaí, na verdade, ele tem o interesse de vencer e ninguém sabe como é que o Santos vai entrar em campo. Se o Santos vai brigar mesmo pelo vice-campeonato brasileiro ou se o Santos vai colocar os garotos para testar nessa última rodada. Não sei qual vai ser a alternativa do treinador do Peixe, mas o Avaí... Não sei, é porque o Avaí, na verdade, ele tem uma vitória a menos que o Sport. Por isso que muita gente não destaca, já contando o bom resultado que o Sport possivelmente deve obter contra o Corinthians. Porque não alteraria muita coisa, ficaria uma vitória a menos. Concorrentes mesmo, na verdade, Vitória e o Coritiba, que pra mim tem aí a tarefa mais difícil. O Avaí, segundo o matemático Tristão Siga, do site Infobola, ele está com 83% para cair. 83%. Seguido aí do... 17. 17 para escapar, né? Seguido aí do Sport, com 65%. O Coritiba, 36%. E o Vitória, que está mais próximo de sair, segundo o matemático, né? Com 16%. Essa semana eu entrevistei a Debson, né, Leite, que eu acho que vocês conhecem. É conhecido aqui, tipo estudioso dos números, é amigo meu de infância, aí que é pra nós é doido, eu chamei de doido. O cara que mexe com números já é ele doido. Tá te ouvindo, não tá? Essa hora que falando um negócio desse. Ele é doido, eu repito e digo isso pra ele, rapaz, tu é doido, mexer com números já é uma coisa ruim, chata, né? É bom número pra somar dinheiro, calcular, né? Aí você pensa, e eu mexer com números de futebol é pior ainda. Aí essa semana eu perguntei a ele, não tem como a gente calcular uma coisa mais precisa não, porque o Sport um dia desses tem 80 e tantos por cento para ser rebaixado. Hoje é o Avaí. Então essa linha é bem tênue, né? Bem, aí ele fez, Alessandro, existe uma coisa no futebol que a gente não pode mensurar nunca, e ninguém, por melhor que seja matemático, vai fazer isso. Que é por exemplo, o Flamengo, a gente não sabe com que time ele vai jogar, com a vontade que vai entrar em campo. Né? O Corinthians vai entrar em campo com o time reserva e a matemática ela não enxerga isso, né? Os números não enxergam isso. Então, acreditar 100% nos números, nas possibilidades, ele é um erro. Né? É bom acreditar até a página 2. Passou da 2 em diante, aí você tem que analisar todos os termos. E segundo essa análise aí já fala Alessandro, eu acho que o Avaí desde o início não é páreo, não. Mesmo que esteja aí, de vencer, aí o resultado está perto do Sport, mas como o Anderson falou, uma vitória menos que o Sport. O Sport encarar um Corinthians, minha gente, que dá para nós, se o Sport não vencer esse time do Corinthians, por mais que venha meninada, venha gente querendo mostrar serviço, aí é para dizer mesmo, não merecia ficar na primeira divisão. Se não fazer o papel dele na Ilha do Retiro, mesmo sendo o peso da camisa do Corinthians, né? Então, é um fato assim que eu não coloco, como desde o início aí, vocês são provas, né, do que eu falei, eu não coloco o Avaí como páreo nessa história, não. Eu acho, eu vou agora dar no palpite, eu acho que Vitória escapa, Sport escapa e o Coritiba lá com a Chape não passa, não. É um palpite meu, eu acho que tem tudo que vai acontecer isso aí. Agora, se o Flamengo entrar, como o Anderson falou, com a vontade mesmo de e que eu também compartilho isso, né? Que tem que vencer aí o Vitória e garantir a vaga na Libertadores. Meu amigo, esse Vitória não segura o Flamengo, não. Principalmente se jogar 10% do que jogou aí agora nesse jogo final aí, nessa semifinal contra o Júnior. E o interessante desses jogos é que são todos no mesmo horário, né? As 10 partidas do campeonato. Então não tem como estar olhando no... É muito legal essa... Ah, não sei... Quem sofre esse negócio de horário, jogo no mesmo horário, que time estão de vaga, gente, esse jogo sou eu. E, inclusive, eu vou comprar um rádio de pilha pra mim, porque eu não aguento mais levar empurrão e tapa. Entre 10, 15 amigos meus, fora os que me conhecem o site, que senta no mesmo setor que eu sento, e me empurrando. Vai, pulando, vai, eu tô com ladrão, né? Vai, pulando. gol de alguém. E a galera começou a perguntar, porque não dava na rádio, né? Como é que eu vou saber que eu sou no mesmo lugar? Sabe, mas no mesmo jogo. Aí, é lindo, né? Toma tapa de um lado, toma tapa do outro, que empurrão, tu não sabe de nada, que porra é essa bola? Vai atrás, tu não sabe de aonde. Isso é vida de repórter, é complicado, né? Jornalista, é vida de jornalista. É danado, Alessandro, é danado. Amanhã eu tô preparado pra levar uns empurros, uns tapas nas costas, né? Que querem de boa assim pra perguntar, vai, o que tá acontecendo? É complicado. Ô Alessandro, já que você falou sobre essa questão de você no meio de semana destacou pra gente a questão da segurança. Como é que vai ser a segurança aí na Ilha do Retiro nesse final de semana? Rapaz, eu não tô sabendo nada por alto aí que a segurança vai ser reforçada, né? E tem razão, a gente já teve aí alguns momentos na época do presidente Martorelli, que torcedor, né? Até pessoa na resenha essa semana. E relembrou que alguns torcedores quebraram até aquela bola, né, do patrocinador de material esportivo do esporte, quebrou a bola, e quebraram em outra ocasião também, na Copa do Nordeste, o barco de remo, né, que estava exposto lá na sede, que é uma rifa. Enfim, e falar nas cenas, né, na gritaria, aquela coisa toda ali. Essa semana houve a invasão de torcedores aí, que eu acredito que sejam torcedores organizados, porque tinha um cara puxando os gritos e uma dezena de adolescentes lá cantando, e quebraram o vidro do restaurante lá do esporte. Só lembrar para esse torcedor, que está nos ouvindo lá agora, é que o Varanda é uma empresa particular ali que aluga, né, o espaço, né, não é o esporte. Se fosse o esporte, era pior ainda. Mas o cara quebra o patrimônio do clube que ele diz que torce, né? Não sei, quer dizer, eu não sei qual é o pior, quebrar o patrimônio dos outros, que no caso é o do restaurante lá, que é alugado e dá dinheiro aos pobres pelo aluguel, ou você quebrar qualquer patrimônio do seu clube. Ele descarrega a raiva numa cerveja em casa, na rede social, dá uns gritos, vai malhar, né? Vai fazer, enfim, eu ia falar besteira aqui, mas vai fazer qualquer coisa aí que não. Mas deve ser reforçada por isso, né? Principalmente na sede do esporte. Porque vencendo é tudo alegria. O esporte se classificando, ficando na previsão, vai ser tudo alegria. Não ficando, aí tem sempre aqueles caras, né, que extrapolam, bebendo demais, ou enfim, ou jogam as suas mágoas e raivas da vida, né, dentro do futebol. É, né, rapaz, eu tenho que estar. Pra mim, é a mesma coisa, você compra uma TV. Aí você tá estressado em casa, você pega a sua TV e joga no chão. O prejudicado disso é você na sua casa. Aí você faz isso no clube, né? Quebra tudo, prejudicado é o clube. Bem mais preferível quebrar a TV nesse exemplo que você citou. Chega em casa... É porque é sua também, né? Você faz o que você quiser. É sua, faz o que você quiser, já pagou, certo. Agora, algo que não é seu... Fazer o que os torcedores da Ponte Preta fizeram na partida contra o Vitória, deixando o clube aí à mercê de pegar 30 jogos de suspensão e não poder atuar no Moisés Lucarelli, então é complicado, né? Não tem que estar aqui. Isso, além de tudo, espanta, né? Torcedoras, mulheres principalmente, o torcedor idoso, espanta pais que poderiam levar crianças nos próximos jogos. Então, o tiro no pé, esse camarada vai, se é que ele vai virar sócio, vai ficar em casa assistindo televisão pelo pay-per-view aí, pelo Premier, né? Eu não entendo, não, esse tipo de situação, não. É não pensar realmente no que está fazendo. Eu também não entendo, não. Até porque você afasta mesmo. E os futuros torcedores, né, Matheus? Porque tem a criançada que vai, que a gente fica... Eu fico feliz quando eu vejo a criançada no campo. Porque, assim, o futebol é um programa de final de semana. Você passa a semana todinha, naquele estresse do seu trabalho. Aí você chega no final de semana, pega a sua família e vai pra onde? Pra o futebol. Que, às vezes, né, determinados locais não tem locais para que você possa ir. Então você se sente à vontade de ir para o futebol. Você leva a sua família, torcedor mirim, pequeno, criança, que estão ali para torcer. Aí vem pessoas, né, que estão... Não era nem pra estar, que se dizem, né, torcedores, né, pra estar lá. E prejudicam os verdadeiros torcedores do clube, aqueles que estão nos maus e bons momentos que a equipe passa no ano. Agora é isso, eles se aproveitam porque estão em bando, né? Não vou chamar em grupo, não, porque grupo é um elogio. O cara tá em bando, aí se sente mais macho que todo mundo. A gente sabe que tem isso também, muita droga no meio envolvida, joga lista e lista, né? Quem vai para o estádio de futebol aqui em Recife e fora do estado de Pernambuco, não é um, entre aspas, privilégio do futebol daqui, não. Mas a maconha come solta na arquibancada, né? De você ficar agoniado, querendo ar, e só cheirando a maconha o negócio. Então, primeiro que eu não entendo é o cara assistir um futebol com uma, né? Eu acho que não tem nada a ver. Eu vi num reggae, eu não estou dizendo que é a prova, não, mas eu acho que entendo o cara ouvir um reggae com um negócio desse. Eu entendo o cara estar em casa e fazer um negócio desse. Uma vez eu vi 22 homens correndo atrás de uma bola. Eu não entendo isso, não, minha gente. Pelo amor de Deus, né? Matheus. Esse é Mateus, complicado, esse é Mateus, muito é... complicado entender a mente do ser humano. Tu mas... tá achando graça, Matheus, isso aí, com Moisés, porque tu não tá na arquibancada, levanta a resposta. Mas isso que você falou, Alessandro, é realmente... É na cara dura, o cara sendo baseado do seu lado assim, só falta oferecer, pô. Logo eu que tenho problemas, né, respiratórios. Se tivesse de lado aí, já tava morto já. Então, mas... Fica em casa no pay-per-view. Não vem não pro estádio, não. Fique lá, tem só uma coisa. Fique lá. Eu na ilha, eu assisto o jogo nas cadeiras ali, o camarada de algum amigo. Depois eu vou fazer lá a cobertura lá do vestiário. Não arruda, eu não uso a credencial de jornalista, enfim. E vou para arquibancada mesmo, até porque eu gosto de ouvir, né, turma chegar junto, conversar, então. Aí eu fico muitas vezes ali atrás, né, fico a torcida organizada na frente, mas embaixo eu fico lá atrás ali com os amigos. Mas meu amigo, só abre tudo ali do jeito, e dá uma agonia que tem hora que dá vontade de se jogar do outro lado, só sentir um apuro, né, porque é muita maconha, minha gente, vocês estão por fora. Imagino mesmo, e é horrível, eu... Não fui no futebol, mas fui na música, né? Eu fiz um show em uma determinada cidade aqui próxima. E, pô, e atrás do meu amigo, o negócio foi brabo, viu, Matheus? E antes, e Alessandro. E Alessandro. Olha, a coisa foi muito quente, né? Que a gente tava em cima do palco e a gente ficou tudo louco, velho. Tava alegre, já, né? Tava alegre lá. Né? E é horrível, né? E sem falar do odor que é, porque é triste a Caatinga. A Caatinga é miserável. Mas pior do que a de mijo. Ali no vestiário, onde a gente fica ali atrás, meu amigo. Olha, deixa em off, que é melhor. 2018 tem mais. Sim. A banda Plant Rap, né? Não tinha uma música que dizia assim, no meio da música fazia: essa galera tá fumando demais, cara. É desse mesmo jeito. Ô, Alessandro, é 12h35. Pra gente finalizar aqui, a gente vai ficar naquela torcida. Vamos aí para o placar do jogo amanhã, já que você disse que eu fiquei em cima do muro, eu vou começar com você. Vai lá. Rapaz, lembrando disso, teve um placar do Sport último jogo, que eu até perguntei a você. Vamos todo mundo fazer um placar aqui. É. Eu acertei. Qual foi o último jogo do Sport? Foi 2x1. Foi 2x1. Fluminense. Você acertou. Eu não esqueci, não. Acertei cheio. Parabéns. 2x1 Sport. E eu até olhei em casa no 2x1. No site de apostas, se ele tivesse colocado R$10. Ele tinha ganho R$330. Isso, você quer dizer... Não me diz isso não, pelo amor de Deus. Juro por Cristo. Olhei na hora e digo... Alessandro, o bichinho. O bichinho, rapaz. Era pra ter colocado pelo menos aqueles R$10 do cantinho da carteira. Tinha multiplicado. Foi 2x1. Eu lembro, na hora que saiu o segundo gol, aí em seguida saiu... Depois, né, de algum tempo, saiu o gol da equipe do Fluminense. Eu falei, Alessandro acertou o placar. Na lata. Agora? Mas só que você tá rodeando aí, não tá me falando, né? Então, prova cá de amanhã. Não, eu não sou bichinho essa lapada, não. Vamos embora. Rapaz, amanhã vai ser 1x0 o Sport. E eu tô falando, fora os ameaços, os lances, né? Que podem sair o gol do Sport. Não, mas não vai não, que vale a bola entrar. sabia que você ia falar isso. Pode ser 0x0, né? É. Ô, Matheus, você? André e Mena. 2x0. André e Mena. 2x0. Eu acredito que o Corinthians amanhã vem, apesar, como o Anderson disse, que o pessoal, né, os reservas, muita molecada também, quer mostrar serviço, quer mostrar... Mas eu acho que o Sport ainda é muito melhor o time do que a reserva do Corinthians. E... Mas vamos... Deixa eu te interromper. Vamos fazer o seguinte, além do placar do jogo, bora dizer quem cada um acha aqui que vai escapar. Pronto. Pode ser. Então, vamos começar de novo. Pronto, 1-0 Sport, escapa Sport e Vitória. Boa. Matheus. Boa pro Nordeste, né? É, boa pro Nordeste. Pois é, como eu já disse, 2-0 pro Sport, vai escapar o Sport, né? Claro, lógico. E também o Vitória. O Vitória tá mais perto de escapar também. Anderson. O Sport vai começar perdendo o jogo. Começou. Infelizmente. Mas Anderson, vai conseguir. Eu tô gostando mesmo assim, mas vai mesmo, assim, conseguir a virada. Vai ser com emoção. 2-1 Sport. Gols de Diego Souza. Giovanni Augusto marca o primeiro. Sim. Mas Diego Souza e Patrick viram a partida. O Sport vai se salvar junto com o Avaí. E há um Avaí? Olha essa aí. Você... Pai Anderson. Anderson. Você, no começo do nosso programa aqui, você falou, cravou que o Avaí era a segunda divisão. O Avaí ia para a segunda divisão. Foi o que aconteceu. Sim. Mas eu tô vendo tantos desfalques de Vitória e Coritiba que é possível, pela entrada do Esse ano vai trocar. Olha, que o Avaí sai Avaí, Avaí Escute bem, esse ano, não leva em consideração o que ele tá falando, porque ele falou que o Londrina ia para a primeira divisão. Não, foi. Mas o Londrina terminou em quinto. Mas ele foi, mas subiu quanto? 4. Não subiu 5. Eu iria ganhar 10 reais com 2-1 contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Eu indico você, meu amigo, antes, para jogar reais, nem quase ganhar um. 1-0 no Esporte. Então, pra apostar nisso aí, não, meu Deus do céu. É, tá complicado. Se falta quem agora? Falta tu, né? Olha só, o Esporte vence a equipe do Corinthians por 2-0. Gol de Diego Souza e de André. E Avaí, vá com Deus. Curitiba, vá com Deus. E o Nordeste fica mais forte. Quatro clubes. 15. É. E Henrique Dourado? 18 e Ju, 18. Ju joga, Henrique Dourado quer fazer a festa contra o Atlético Goianiense. 2018 teremos Ceará, Vitória, Bahia e Sport na primeira divisão. Essa é a minha opinião. André. É. Esse será Querendo mudar o palpite para colocar 4 gols de André e ele ficar artilheiro da competição, pode ser. Vai ser um de Diego Souza, um de André. Agora há pouco tu dissesse que... Não, mas vai e fica. Ah, tá bom. Pai Anderson. Tu começou bem aqui, se tu dissesse que o Sport começaria perdendo. Do jeito que o Sport tá, se levar um agora, gol, psicológico, meu amigo, a bala. Então, agora, não vem que não tem não. Eu não queria entregar gente aqui desse programa, não, mas teve gente no Twitter, gente postando aí que o Sport ia cair, que não tinha chance mais, que etc. Mas não vou dar nome, não. Falar nisso, rapaz, semana passada eu vi uma enxurrada de informações, né, no Twitter aí de um rapaz, né, da nossa bancada. Que, meu amigo, eu não sei o que foi que aconteceu. Depois que o Sport venceu por 2-1... O Fluminense. Olha, foi tanta coisa, foi tanta postagem, né? Que eu falei assim, rapaz, esse rapaz tá com alguma coisa em casa. E era tanto no pessoal quanto do site. Era, não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei o que foi que aconteceu. Você sabe o que foi que fez essa postagem toda, meu amigo Alessandro? Tem nem ideia. Oi? Curiosíssimo, eu tô aqui. Rapaz, então foi pesado, viu? Foi pesado. Olha só, então a gente aqui já definiu o placar. O Sport não cai pra segunda divisão. Na minha opinião, também o Vitória não cai. Então, assim, eu e Matheus e você estamos com Vitória e Sport na primeira divisão em 2018. Antes de estar com o Avaí e o Sport em 2018 na primeira divisão. Então. Que ele jogue aí, aposte, vai ficar rico, né? É. Pois é, só que ele, se o Avaí escapar, no domingo eu acabo com a tua vida. Segunda-feira aqui no show da manhã. Já sabe, né? Porque assim, eu tô com o áudio gravado aqui, tá guardado. Olha, vai o seu nome. A cidade de Vila vai vir fazer fila em frente à rádio, pra ele limão, pra ele vai ganhar dinheiro na porta e depois vão pai de campo, alguma coisa nesse sentido, né? Pois é, um rapaz que acerta um placar de um Barcelona que perdeu de 4-0 e depois ele acerta que o Barcelona ia vencer por 6-1 e conseguiu vencer por 6-1. Então, eu não vou duvidar muito desse rapaz. Alessandro, meu amigo, a gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser, claro, com informação boa aqui, com a classificação, fala mesmo assim, a classificação da equipe do Sport na sua permanência na Série A em 2018, se Deus quiser. Vamos estar todo mundo torcendo para isso. Vamos embora, agradecer mais uma vez aqui pela participação e convidar, né, como sempre, os ouvintes da Rádio Vicente FM para clicarem lá no site eupraticosport.com.br, lembrando sempre que o esporte é E-O-R-T, né? Esporte de Esporte do Recife. E lá temos as redes sociais, e debates, e conversa, e a gente solta um bocado de história boa lá sobre o maior do Nordeste. Beleza. Um abraço. Rápido. Outra coisa, toma suco de maracujá. Toma suco de maracujá. Maracujá não, mas eu vou comer uma dobradinha, não sei aonde aqui em Recife, que eu vou atrás. Eu comi dobradinha hoje. Oh, coisa. E depois quem tava em Porto foi a gente. Comemos uma. comemos um sarapatel semana retrasada lá em Recife, que eu não quero nem lembrar desse sarapatel, Matheus. Muito gostoso. Quero nem lembrar desse sarapatel. Valeu, meu amigo Alessandro. Uma boa tarde pra você e vai na bola. Forte abraço. Na hora. E, rapaz, olha só, são 12 horas e 43 minutos. 12h43. Debate bola. De novo. Debate bola. Vamos falar da seleção, rapaz. Das seleções, falar assim no plural, porque aonde saiu aí os grupos da Copa do Mundo de 2018, né? O pau vai começar. E aí, o bicho vai pegar. Matheus Nascimento, o que é que tu achaste? Tu não acha nada. Não tá procurando. Mas me diz aí tua opinião sobre o grupo da nossa seleção brasileira. Antes de falar, né, deixa eu mandar um abraço pro Luciano José. Luciano José? Tá ouvindo a gente, né? O cara dos brutos também amam. Ele colocou aqui no grupo aqui do WhatsApp, mesmo no futebol, os brutos também amam. Exato. É, aquele abraço, Luciano. Vamos dar pra bater palma, rapaz, né, gente? Parabéns aí, meu amigo. Falando no sorteio, eu não acompanhei ao vivo o sorteio, que estava até, né, nas principais emissoras aqui de TV aberta e também nos rádios também, né? Estava ao vivo, eu estava até trabalhando na correria, mas à noite, quando eu cheguei em casa, eu vi na internet os grupos, acompanhei pelo WhatsApp também. Falando do grupo, principalmente do grupo do Brasil, né, que caiu aí na chave E, na fase de grupos, eu não vejo, como eu já estava conversando aqui em off, eu não vejo adversário nesse grupo para bater de frente com o Brasil. Mas a gente é histórico, né, que o Brasil, ele, quando começa uma Copa, já começa se engasgando. O primeiro jogo sempre é muito difícil. Ganha de 1-0. É muito difícil. E pegou, né, a Suíça no primeiro jogo. Né, o que falar? Eu acho que as duas seleções desse grupo do Brasil que vão se classificar para a fase de oitavas de final, né? O Brasil e a Suíça. Não sei a colocação, o Brasil em primeiro, a Suíça em primeiro e assim sucessivamente. Mas, com certeza, eu posso até afirmar, né, pelo futebol que as equipes se apresentam, eu posso até afirmar que o Brasil, se classifique, e também a Suíça se classifica para as oitavas de final. Não vou dizer que o jogo contra a Suíça vai ser fácil, que a gente sabe que não vai ser. Por vários agravantes, né? Por ser a primeira partida da seleção brasileira. Aí tem o nervosismo. Tem aquele nervosismo de estreia, né? Que sempre tem. Por a Suíça ser uma equipe muito bem gabaritada, jogadores de nome, né? Vem crescendo realmente aí no cenário europeu. Mas eu acredito que o Brasil realmente se classifica. Não vai se classificar com muita facilidade, mas com certeza se classifica ou em primeiro ou em segundo aí nesse grupo E. Mas para destrinchar melhor aí todos os grupos, né? Temos aqui o Anderson Batista, que ele, quando saiu os grupos todinho, o Anderson já estava lá no Twitter, já estava no blog. Quando eu olhei assim, já tinha o primeiro bloco da cidade a colocar, né? Foi o bloco do Anderson. Anderson Batista. Quando eu vi o bloco do Anderson, passou, se não me engano, uma hora, mas os outros blogs foram aí postaram. Não sei se copiaram as. Provavelmente não. Não sei se copiaram. A informação? Reproduziram, né? Copiar uma palavra. Reproduziram a matéria do Anderson, mas eu li a matéria do Anderson lá. E realmente ele tá a par de todos os grupos, vai trazer aqui pra gente. Ô Anderson, antes que você comece, já que você tá a par de todos os grupos. Ele faz. Existe um grupo da morte nessa Copa do Mundo 2018 da Rússia? Rapaz, analisando bem, eu acredito que sim. Esse grupo D da Argentina pode ser considerado um grupo da morte, porque contempla aí seleções que, na minha opinião, as quatro seleções chegam com grandes chances de classificação, além do grupo H. Só que o grupo D, ele tem o agravante de seleções de nome aqui no cenário mundial, como é o caso da Croácia, que esteve no grupo do Brasil em 2014, e a Argentina, que é campeã mundial. A Islândia, que apareceu muito bem na Eurocopa, chegando nas quartas de final, e a Nigéria, que por sinal vem com jogadores jovens, mesclando aí com a experiência do caso do John Obi Mikel, atleta que jogou no Chelsea, joga ainda, não sei. E no último amistoso entre Nigéria e Argentina, a Nigéria acabou vencendo os argentinos por 4-2. Esse então, é o grupo da morte. Talvez esse seja o grupo da morte, grupo D, onde a Argentina não vai ter vida fácil. Lembrando, o grupo, agora falando do grupo da nossa seleção, o Brasil. Brasil pegou um grupo que eu gostei. Porque na maioria das Copas a gente chegava, o Brasil tá com Austrália, Japão e Trinidade e Tobago. E a gente não testa uma seleção para uma fase final. Mas só lembrando que, já que você focou nisso aí, em 2010 eu fui aqui, eu tô igual o amigo do Alessandro fazendo as contas aqui. Em 2010 a seleção estreou contra a Croácia, venceu isso por 1-0, gol do Kaká. E em 2014 também estreou contra a Croácia e venceu por 1-0 num gol. 3-1, mas o primeiro gol foi uma falha do Marcelo, enfim. E o Brasil acabou virando o jogo, foi na Arena Corinthians esse jogo. Né? E assim, sempre estreou contra a Croácia nesse jogo. E querendo ou não, não passou daí, né? Porque depois foi eliminado, enfim, acabou. Agora o Brasil estreia contra uma Suíça, que há muito tempo, até na Copa onde a Espanha foi campeã, na África do Sul, em 2010, a Suíça passou a Copa toda sem levar um gol. Uma seleção que se defendia muito bem, mas que tinha muitas dificuldades no ataque. Dessa vez, a Suíça foi pau a pau com Portugal, na sua chave pelas eliminatórias europeias. Ainda por questões de pontuação, saldo de gol, salvo engano, foi para a repescagem, mas não teve dificuldades diante da Irlanda do Norte. Passou, caiu na chave do Brasil e vai ser um jogo duríssimo, porque os suíços sabem se defender. Dois bons laterais, tanto o Liechtensteiner pela direita e o Rodrigues pela esquerda, além dos gols do atacante Seferovic. Então eu vejo um time mais encorpado do que em Copas anteriores, sem contar das boas atuações do Shaqiri, que é um jogador suíço, também jovem jogador, e que pode mostrar aí um bom futebol. A Suíça e o Brasil, em primeiro lugar, sem dúvida alguma. O Brasil vem com uma pompa toda aí, né? De exatamente. Campeão da eliminatória. Isso. Com esse retrospecto aí com o Tite, né? Muitos jogos sem perder. Jogadores de destaque no futebol europeu. Gabriel Jesus, Neymar, Felipe Coutinho. Falando até em Felipe Coutinho, o Liverpool tá ganhando nesse momento pelo campeonato inglês. Daniel Alves, Marcelo. Então, assim, são jogadores encorpados. A seleção ganhou uma cara com o Tite. E vai ser, com certeza, a primeira colocada do grupo E. Suíça e Sérvia, na minha opinião, vão disputar esse segundo lugar, porque a Sérvia tem uma boa base. Jogadores que vieram do Sub-21 europeu e fizeram uma boa campanha. E a gente sabe que as seleções europeias, elas prezam por essa questão da subida de divisão desses jogadores. Vão cultivando jogadores do 17 para o 19, para o 21, até chegar na seleção principal. Não descartando a Costa Rica. Exato. Que fez uma ótima Copa do Mundo em 2014, chegando nas quartas de final, eliminada nos pênaltis. E tendo um goleiro, que ainda não se sabe, né? Estava até um tempo desse lesionado, o Keylor Navas, goleiro do Real Madrid, que foi para a equipe espanhola pela Copa do Mundo que fez há três anos atrás. Então, mas é um grupo complicado. Vai jogar o Mundial. Vai jogar o Mundial agora em dezembro, né? Que pode pegar o Grêmio aí. Isso, pode pegar o Grêmio. Então, três jogos complicados. E eu achei bom por causa disso. Porque serão três testes para o Brasil. Sim. Caso passe de fase, já entra no clima. Não vai ser que não passe nenhum jogo dentro do Mundial. Ô Matheus, você destacou aí a seleção brasileira como a primeira do grupo dela, né? Se caso aconteça o contrário, porque é futebol, acontece de tudo. E possivelmente acontecesse da Alemanha ser primeiro no grupo dela e o Brasil ser segundo, o Brasil pegaria a Alemanha nas oitavas de finais. Que seria bom. Eu acho que seria bom. Seria bom? Seria bom, porque já desmitificava, né, esse 7-1 que tá... Pega mesmo a Alemanha. Pega a Alemanha. Pega a Alemanha, né? Porque assim, particularmente, o grupo F. Isso. Como eu tava falando, né? Tirava esse mito de 7-1 e o Brasil. Já tá chato isso, né? Como o Anderson disse, que o grupo foi bom. O grupo do Brasil foi bom. É um grupo para parâmetro, né? Para outra fase. É um grupo que pode fortalecer ainda mais a equipe do Brasil. E o Brasil pegando uma Alemanha, né, na outra fase, seria primordial vencer a Alemanha. O que eu acho improvável também. Pode até pegar, a tabela tá lá para dizer isso. Mas a Alemanha vai ser a primeira colocada, minha gente, pelo amor de Deus. Com México, Suécia e Coreia do Sul, todo respeito com a Suécia, que pode até recuperar o Ibrahimovic para essa Copa, caso ele queira jogar, né? Jogador que pediu aí dispensa da seleção. O México que... Para nós, não se classificou com essa pompa toda na América do Norte. Que pode ser o nosso adversário se a gente termina em primeiro e ele em segundo. E a Coreia do Sul é aquela seleção que vem com um jogador só. É aquele tipo de esquema no 5-5, que não é nem 4-1-4-1, é 5-5, duas linhas de 5 marcando. Correria. Isso. O Mio Hesson, jogador do Tottenham, tentando ali fazer as ações ofensivas da equipe. Mas eu entendi a colocação de Moisés, ele quis dizer porque futebol é uma caixinha de surpresas, eu entendi também. Pode acontecer, né? Também pode acontecer que Brasil o Brasil segundo. Não passe em primeiro. Passe em segundo. Pode realmente acontecer, porque o Brasil sempre quando fala em seleção brasileira, a seleção sempre vai favorita ao título, sempre, porque tá aí 5 títulos mundiais, né? Chama a atenção de todo mundo. Mas quando vai assim, com favoritismo a mais, como está sendo agora, aí complica a seleção brasileira. A gente viu na última Copa, isso. O Brasil ganhou a Copa das Confederações numa final espantosa de 3-0 contra a Espanha. Uma atuação aí incrível do Neymar e também do Fred, que na Copa... O Brasil também deu uma azada, né? Que em 2013, nas Confederações, todos aqueles jogadores estavam jogando muita bola. Estavam em alto nível. 2014... O rendimento desses jogadores caiu muito. Mas exatamente é Davi isso. Davi Luiz, que ele criou asas naquela bola que ele tirou em cima da linha. Pra chegar na Copa, se juntar com o Thiago Silva e ficar chorando. É complicado, mas assim, espero que esse favoritismo, né, permaneça. Não prejudique também a nossa seleção. E permaneça até a primeira fase, a segunda fase, até a fase final. Né, mas é difícil a gente acreditar na seleção brasileira em relação ao favoritismo dela, sempre por retrospecto. Mas você bateu os outros grupos? Vamos falar do outro grupo aqui, porque esse grupo D com o grupo C, a Argentina terminar em primeiro e a França terminar em segundo, pode ter um cruzamento entre Argentina e França. França que é cotada aí como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo e não é tanto. Espanto de muita gente, porque tem uma ótima seleção do goleiro ao atacante, muito qualificada. A gente pode colocar aí uma seleção francesa, tem praticamente dois times de opções. Tem o Lohri no gol, tem aí vários jogadores, Dinier, o próprio na esquerda, o Kuzawa, que é do Paris Saint-Germain, na esquerda, e por sinal é um dos únicos ali que destoam, mas Kanté, Pogba, Kanté tá, Matuidi, sabe, né? Meu amigo, essa é Mbappé, que ainda é da nova geração, que essa geração francesa que eu citei agora, são jogadores de 22, 23, 24 anos. São jogadores jovens, né? Então está surgindo 18, 19 agora, que já vai para a próxima Copa de 22. Eles estão com a base Copa do bem, Catar. Então a França vem muito forte. Azar do Peru, né? Caiu na chave aí dos franceses. E azar mesmo, né? Terá aí ainda a Dinamarca, que a Dinamarca é outra seleção chatinha, porque sabe muito bem marcar e partir nos contra-ataques. Esse grupo A e B, onde tem Portugal, Espanha, Irã e Marrocos. O B, Portugal e Espanha, acho que até o Matheus vai concordar comigo, sem dúvida. Portugal e Espanha classificados mesmo, não tem nem o que falar aí. O Irã deu azar. Da festa. E o Marrocos também. Só que o Irã tem mais qualidade que o Marrocos. O Irã foi uma das primeiras seleções a se classificarem. Então, mas não tem surpresa aí, não? Mas não tem surpresa. Espanha em primeiro, Portugal em segundo. Na todos ganham seus jogos todinho. Vai ter só um jogo pesado, Portugal e Espanha. Depois é só cumprir tabela aí as duas seleções e vão passar de fase. O incrível é que os melhores jogos serão sempre os primeiros. Os primeiros, exato. Das chaves. Vai ter aí do Grupo A. Primeiro jogo, Rússia e Uruguai. O jogo que abre a Copa é o melhor. Rússia e Arábia Saudita. Meu amigo. Sinceramente, viu? Que por sinal, são duas seleções que abrem a Copa e não vão passar de fase. Na minha visão. A Rússia? A Rússia anfitriã não se classifica. Aí depois o Grupo B tem Portugal e Espanha. Primeiro jogo. No Grupo C, um jogo mediano que poderia ser a Dinamarca, mas não vai ser. Vai ser França e Austrália, né? Isso. O primeiro jogo desse grupo. Peru e Dinamarca, frequentemente. Isso. No grupo D, Argentina e Islândia. Que é... No grupo E, Brasil e Suíça. Suíça. No grupo F, Alemanha e México. Suécia e Coreia do Sul. No grupo G, Bélgica e Panamá, que poderia ser a Inglaterra. Inglaterra, né? Inglaterra. No grupo H, a Polônia pega o Senegal. Esse grupo H aqui ficou ótimo para a Colômbia, né? Esse grupo H, na minha opinião, pode até me chamar de louco por aí. Mas os quatro têm condições de classificação. Você tá botando a Colômbia no mesmo patamar do Eu ia colocar o Japão. O Japão, Senegal, com certeza passa. Japão com certeza passa. Você botou o Japão, a Colômbia com certeza passa. Mas você tá dizendo com que com certeza passa o Japão. Senegal não sei. Você tá dizendo que a Colômbia tem o mesmo nível desses outros? A Polônia é estruturada. A Polônia foi cabeça de chave e uma das primeiras no ranking da FIFA, tendo aí à frente Robert Lewandowski. Eu não vejo. Você não acha que o Japão tem plenas condições de ganhar da Colômbia? O Japão fez um jogo aqui contra a Itália aqui, minha gente. E não era nem tudo isso. A galera aprendeu a jogar futebol. E os japoneses estão evoluindo mais do que os chineses, que estão esbanjando dinheiro. Mas você ainda acredita nas competições. Mas você ainda acredita. Eu vejo hoje o Japão com muitos jogadores no futebol europeu. Tem o Endo, você botou que o Japão... Honda, Nagatomo, Hasebe, jogadores que frequentam o futebol do velho continente e que podem muito bem levar a seleção a uma possível classificação. Claro, Polônia e Colômbia... Mas a pergunta não é essa, eu estou perguntando a você. Se você botou agora Colômbia no mesmo nível dessas três seleções que coloco, você está aqui nesse grupo. Coloco. Por quê? Porque são seleções... O Senegal vai na raça. Toda seleção africana a gente sabe que vai na raça. O Japão tem jogadores à altura da Colômbia e, por sinal, até mais às vezes do que... A Polônia é cabeça de chave. Fez uma ótima eliminatória. Conseguiu ser aí a protagonista agora, desse grupo. Mas eu vejo um pouquinho a mais da Colômbia. De favoritismo da Colômbia, né? Sim. Certo. Eu vejo. Entendo. Claro, né? Ele pode nos surpreender e não fazer nada. Quando chegar lá, tomar um 2, 5, 6 aí dessas outras seleções. Mas eu vejo a Colômbia, né? Até porque tem jogadores que a gente sabe que dá, sim. E o futebol da Colômbia tem aumentado. Tem aqui como exemplo esses dois times da Colômbia, né? O Júnior Barranquilla e o Atlético da Colômbia, né? Que são os times hoje... Tem como ser os jogadores batidos, que atuam fora do país. Como o Ramer Rodrigues, o Falcão Garcia, que desta vez deve ter condições de ir para a Copa, sem nenhuma lesão. Também só fortalece. Só fortalece o Mundial. Esse grupo A aqui, Uruguai e Egito, na minha opinião. Meu irmão, o Egito, porque... Se eu colocar na balança hoje, Rússia e Egito. O Egito é uma melhor seleção do que a Rússia. Eu não vou falar nada do Egito, porque eu não acompanho a seleção do Egito. Não sei nem quem joga lá. O Egito tem dois jogadores que eu posso citar aqui, que é o Elneny, jogador do Arsenal, e o Mohamed Salah, que fez os dois gols na classificação do Egito para a Copa, jogador do Liverpool. Então, são dois jogadores que atuam em alto nível no futebol inglês e que podem sim levar a seleção egípcia a uma possível oitavas de final. Daí para frente... pegar quem do Egito, aí eu já não sei, já não tenho mais definições. A dona da casa não passa. A dona da casa fica no caminho. Já fica, coloca aí, logo de cara. O amistoso que eu vi entre Rússia e Coreia do Sul. Coreia do Sul ganhar, minha gente. Pelo amor de Deus. E o futebol russo caiu muito de produção. Mas é aquilo, falta ainda alguns meses, né? Falta, 6 meses, praticamente. Falta, praticamente 7 meses aí. São 7 meses, né? É. Tá no dia 2. Por aí. Né? E nesse grupo G? Deixa eu ver o grupo G. O grupo G é a mesma situação do grupo B. Observa direitinho. Então a Inglaterra se classifica em primeiro, né? Não sei. Como é a mesma coisa do grupo... Do mesmo grupo que você falou aqui? Não, o grupo B é a mesma coisa do grupo G. Duas seleções já classificadas. Bélgica e Inglaterra. Portugal e Espanha lá. Agora quem vai ser primeiro ou segundo... Entendi agora. Porque a Bélgica hoje teve, pela manhã, quem acompanhou o Chelsea News, porque é inglês, Eden Hazard, belga, acabou com o jogo. Tem Hazard, o Kevin De Bruyne, o Lukaku, jogadores que atuam no futebol europeu e que estão aí com muita ênfase nos grandes clubes que disputam a Liga dos Campeões. E a Inglaterra com essa meninada. Claro, né? Essa meninada aí, né? A Inglaterra que tá surgindo. Que jogou contra a seleção e a gente não ganhou, né? Porque fizeram uma linha de 4 ali na frente que até hoje tá procurando para que consegue furar aquela linha ali, porque foi bem feita, né? E eu esperei a Inglaterra no nosso grupo. Encontraram um jeito de jogar contra o Brasil. E jogaram direitinho. Exato. E não perdeu, o Brasil não perdeu o jogo pela falta de jogadores ofensivos ali. Dele Alli, o próprio Sterling. Porque o ataque, né? O ataque da Inglaterra. Harry Kane, atacante do Tottenham. Pra chegar. Pelo menos naquele jogo ali, eles não tinham força ofensiva pra atacar, pra se defender. Apenas o Rashford, atacante do United. Fizeram uma linha na frente boa. Pois é, e pra quem não viu... Vai ver, né? Agora? Quem não viu, não vai escutar, vai ouvir agora. Pra quem não viu o sorteio da FIFA lá, tem até nos blogs aqui da cidade. Quem tava do lado do Tito lá foi o nosso queridíssimo amigo... Hamilton Correa. É, Vicenciano Hamilton Correa, né? Grande destaque... a gente sempre parabeniza ele pelo grande trabalho que ele vem fazendo aí junto com o Edu, né, na seleção. E é um orgulho, orgulho sempre vê-lo ao vivo lá na televisão, lá num sorteio, cara. Um sonho de qualquer um. Qualquer um. Tá ali e ele tá lá fazendo o trabalho dele bem feito. Lembrando aos brasileiros, em especial os vicencianos que nos ouvem aqui em toda a região, que os jogos da Copa do Mundo serão nesses horários, né? 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Lembrando que... Se não me engano, os jogos do Brasil caíram ao meio-dia. O Brasil estreia às 3 da tarde, num domingo, que foi muito lamentado nas redes sociais, porque é um feriado a menos. A gente conhece o brasileiro, né? Ah, é. O brasileiro não gosta. Os dois jogos ao meio-dia. Não, o segundo jogo contra a Costa Rica é perfeito. Porque ninguém vai trabalhar. 9 da manhã... Brasil e Costa Rica, aí já passa amanhã, à tarde comemorando, de noite já pronto, já final de semana, sábado, domingo, acabou. Acabou. E o terceiro jogo, não lembro qual é, só sei que é também às 3 da tarde. É 3, 9 da manhã e 3 da tarde. Isso contra a Sérvia. O jogo do Liverpool tá rolando ainda. Firmino fez o gol agora, e Firmino não fez só um, fez dois. Dois gols. Então, um cara que tá buscando sua sial pra Copa do Mundo. Diego Souza, sinto muito. Olha, é bem por aí. Eu lembro. Mas é bem por aí mesmo. Eu lembro. O Anderson até falou aí sobre os feriados, que são os jogos da seleção brasileira nos mundiais. Eu lembro da Copa de 2010. Eu tava trabalhando num comércio aqui em Vicência e a gente realmente fechou as portas. Mas se tem o jogo dentro? Fechamos as portas. Né? O patrão colocou lá a televisão da casa dele, lá 52 polegadas, se não me engano. Lá fez pipoca. Esse é o clima, peça, né? O clima. Fechou as portas, avisamos aos clientes, lógico. Fechamos as portas. Depois do jogo, aquele clima. Se não me engano, foi o jogo contra a Holanda, que foi a eliminação da seleção brasileira. Depois do jogo, abrimos as portas, né? Triste, cabisbaixos realmente. Mas o clima que a gente está sendo, que o escreveu aqui, realmente é esse. Copa do Mundo, e sempre no Brasil aqui, realmente é uma festa muito grande. A Copa que eu gostei mesmo foi em 2002. Que era o pessoal, foram dois jogos do Brasil, às 3h30 da madrugada. Tem muita história pra contar. É, 2002. Se eu for contar a história... Aí era bom, a remela no olho, as meninas com o cabelo apanhado na rua, era lindo. Aquele jogo que o Ronaldo fez, aquele golaço isso, lá. Contra a Inglaterra. Que jogo foi aquele? Pra quem não conhece o Matheus Nascimento, eu nasci no ano de 86. Vim acompanhar a Copa no ano de 90, que eu vim acompanhar... Mais ou menos, por não entendia, alto. É por alto. Mas a Copa que eu acompanhei do início ao fim foi em 94, que o Brasil sagrou lá tetracampeão. mundial, que eu acompanhei realmente no início ao fim, por isso a minha paixão por rádio, porque eu acompanhei no rádio, acompanhei do início no rádio, até os jogos de outras equipes, de outras seleções, que eu nem sabia o nome, nem sabia falar o nome dos jogadores, acompanhei no rádio, mas a que me marcou realmente foi justamente essa de 2002, porque eu não acompanhei todos os jogos, mas da seleção brasileira acompanhei, e os jogos, alguns jogos eram de madrugada, né, porque foi ali no Japão e Coreia, e pelo fuso horário aqui no Brasil, era de madrugada. E a gente nos juntávamos nas casas dos colegas, né, passava a madrugada assistindo futebol, e como o Moisés falou, nesse jogo contra a Inglaterra, jogo pontual, com aquele golaço de Ronaldinho Gaúcho de falta, a gente passou a madrugada todinha. Se eu não me engano, o jogo foi às 6 da manhã, esse jogo. A gente assistiu dois jogos, foi às 2 da manhã, o outro foi às 4, para chegar no jogo do Brasil, e a gente tava lá, ligadão, tomando Red Bull para não dormir, para acompanhar o jogo do Brasil. Tava lá. É muita história que a gente teve pra contar ontem, mundial. Ontem eu tava assistindo, né, depois da sorteio dos grupos, e eu vi uma entrevista do Peter, né, ele lamentando. Ele fez: você olha pra esse sorteio dos grupos e vê que não tem Chile, tem Itália, Holanda, né? Cara, o próprio Estados Unidos. Estados Unidos também ele citou. Que, mesmo não tendo uma grande seleção, mas é um país que por si só arrasta muito público. Por sinal, lidera um número do ranking de ingressos já vendidos para o Mundial do ano que vem. E o crescimento que está na Liga... MLS. Com a ida de Kaká, que agora, né, saiu do clube que ele estava, mas a ida de Marta, que fortaleceu fortaleceu ainda mais o futebol feminino. Pois é, os caras estão aprendendo a jogar bola. Jogadores do cenário europeu, Andrea Pirlo, o próprio Lampard, que atuou muitos anos no Chelsea. Os caras estão aprendendo a gostar de futebol lá. Então é uma pena muito grande os Estados Unidos não estar nessa Copa. Né? E o Tito lamentou bastante. Eu vi essa lamentação, e vale ressaltar que as eliminatórias da América do Norte, muita gente pensa, não, é muito fácil. Terrível. O Brasil tem uma das eliminatórias que são difíceis em comparação com as da Europa, mas não se compara à América do Norte. Porque quando se encontram aqueles 6 no hexagonal final, só classificam 4. Na verdade, 3 diretamente e 1 para repescagem, meu amigo. O bicho pega. Jogo no Panamá está entupido de gente até no refletor. No México não é diferente. Aí vai para os Estados Unidos, a mesma coisa, porque o futebol está sendo lá. Costa Rica empolgada, porque a Costa Rica está lá no meio. O Panamá conseguiu vaga, minha gente, esse ano, para vocês terem ideia. E o futebol está se universalizando, e o pessoal está investindo, está gostando. Se você for, infelizmente, pela análise que eu vi ontem da Globo, eu acompanhei pela Globo, analisaram o futebol como uma forma de tradição. Não foram realmente pelo que essas equipes estão jogando. Exatamente, né? Especulando uma possível final Brasil e Argentina. Não dá pra cogitar hoje a Argentina classificada. A Argentina perdeu pra Nigéria no amistoso. Pegar a Croácia, vai perder. A Croácia tem um dos melhores meios de campo do mundo. Rakitic, jogou muita bola na... com o Mandzukic na frente. Jogou muita bola na Euro, né? Na Euro. Aí o Land, que tá no grupo, fez uma partidaças dentro da Eurocopa. Então como é que a Argentina, que se classificou nas últimas, enfrentando um Equador que já vinha desclassificado, vai ser a primeira colocada e vai chegar na final? Sem hoje, a Argentina não tem esse potencial para nem passar de fase. Se for fazer sincero, a Argentina fica no grupo e tchau para a Argentina. Mas é aquela coisa, em mundiais, né, existe realmente tradição. Isso, existe. Existem seleções que entram no mundial não favorita, né, mas quando chega no mundial, chega comendo a bola. Chega, eu sou favorito, a camisa pesa. Né? E a mão também. Maradona sabe muito bem disso. Pois é, então uma pequena análise, né? A gente vai falar muito mais até lá. Lembrando aos torcedores que acompanham o blog do Anderson Batista, a partir de janeiro, todas essas 32 seleções, sem exceção de nenhuma, estarão todas destacadas, uma postagem numa segunda, outra na sexta, falando ordem por ordem de cada seleção que vai à Copa do Mundo. Quem são os jogadores, como é o estilo de jogo de cada seleção. Então, de janeiro até dias antes da Copa do Mundo, estaremos aí destacando as 32 seleções no especial feito aí pelo blog do Anderson Batista. Pois é, é um ano 2018 muito especial aí pro futebol, né? Futebol mundial. E pode esperar aí nas redes sociais, blog Olhada Mata Norte, blog do Anderson Batista, a Rádio Vicência FM também aqui junto com o nosso debate bola com os craques da pelota. Vai ter muito pano pra manga e também ano que vem, com certeza, após os jogos, vamos fazer um projeto aqui pra debatermos a partida, como foi, entendeu? Mas vamos pra frente. É. Vamos pra frente. Projeto. Isso me lembra alguma coisa? A gente vai fazer. Vamos pra frente. Olha só, viu? O Bayern de Munique tá vencendo por 2-1. E quem fez o gol foi o cara Vidal. Você conhece o Vidal? Fora da Copa. Vidal. E o Coman? Olha a hora, né? Coman tá na Copa. Coman tá na Copa. Simbora. Seleção francesa e titular mais. Pois é. Como é o nome do outro time que tá jogando contra o Bayern de Munique? Hannover. Aí. Hannover. Desenrolado. Ô, oh, a gente se você não imagina. Testando. A gente não falou do Santa Cruz e do Esporte, não, nem do Náutico. Do Náutico, mas não se preocupe, durante a semana a gente vai estar destacando aqui as eleições da. A eleição do Santa Cruz, que está bombando, e também, claro, o time do Náutico, que está sendo montado para disputar os possíveis reforços do Náutico para a temporada 2018. Que essa eleição é terrível para o Santa Cruz, sabe por quê? Porque o Náutico, né, já está saindo na frente, contratando, já está com o projeto pronto. E o Santa Cruz vai poder pensar ainda. Estão brigando para quem é menos pior para assumir o Santa Cruz. Pois é. E que dentro do estatuto do clube é permitido um adiantamento dessas eleições. Infelizmente, nessa temporada não foi feito. E é horrível. E quem sai perdendo com isso é o clube, porque 2018 está na porta, já começa dia 16 de janeiro, o Nordestão. Então, só está sem planejamento, apenas com atletas da base, contemplando aí os possíveis treinos do começo do ano. Bota o menino pra jogar, já que não... Bota o menino pra jogar, pra me perder logo. Tá certo, vambora. Matheus tá na segunda-feira com o Baladão, o Anderson lá comigo durante a semana... Os radialistas aqui estão, a gente, o nosso radialista e comentarista esportivo, o Matheus aí, radialista. E claro, no programa durante a semana tem aí o Baladão da 98, ele faz um programa à tarde, você fica louco, velho. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Pois é, bye bye. Valeu, tchau. Anderson. Tchauzinho. Tchau. E fica na paz aí, fica agora com o Edson Souza. Um abraço e um cheiro no coração. Fique com Deus. ZYT 281, Rádio Vicência FM, 98,5 MHz. O som da cidade.